de ti, Senhor, para te adorar e te exaltar. Se eu não te adorar, eu morro. Se não for pra te louvar, então pra que fôlego? Eu nasci pra te adorar. Eu nasci pra te adorar. Se eu não te adorar, eu morro. Se não for pra te louvar, então pra que fôlego? Eu nasci pra te adorar. Eu nasci pra te adorar. Eu respiro a adoração. Eu transpiro a adoração. Se eu não te adorar, atraídos pela tua unção, não podemos ficar de pé. Há uma nuvem de adoração. Atraídos pela tua, atraídos pela tua glória. Não podemos ficar de pé. Há uma nuvem de adoração. Eu respiro adoração. Eu transpiro adoração. Se eu não te adorar, eu morro. Senhor, para me render aos teus pés.